Decidimos a vir próximo das escadas do edifício número 150? Da Rua dos Fanqueiros. Da Rua dos Fanqueiros, aqui na Baixa de Lisboa. E temos na nossa mão a primeira coleção particular, que nos foi deixada por um particular incógnito. Então, na minha mão tenho neste momento um envelope branco e queremos que... Normalmente este envelope está dentro de uma gaveta, dentro de uma cómoda na sala de estar deste particular. Daí o seu estado. Este envelope é feito muito artesanalmente e daí o seu estado de degradação. Já não é possível fechar. Tem uns agrafos um pouco enferrujados, 3 agrafos de cada lado. No sítio do destinatário tem escrito o nome da coleção, como o particular a denominou, não? Autocolantes de 74/75. Vamos abrir. Se calhar podíamos estendê-los. Um verde, um que foi. Preto. São chamadas cores quentes, não é? O amarelo. O vermelho. Algum verde. Preto. Laranja. Laranja. Há dois maiores. Três não são autocolantes. Castelo Branco. São postais. São postais. Ambos do PCP. Tem um formato postal. Sim, é o formato standard de postal. Este é vermelho. Tem as figuras a branco. Como fosse um stencil. Diz PCP com grafismo. Ambos os postais têm as figuras com chapéu, mas os chapéus são diferentes. Há 2 envelopes mais pequeninos. Todos os outros estão soltos, mas há 2 envelopes num papel... vegetal, mas eu acho que é daquele vegetal de cozinha. Também tem um ar artesanal. Sim. Parece uma subcoleção. Daqui, em todos... A Revolução Portuguesa. Lei Revolução Russa, 1917. São verdes e vermelhos. Este lado é a Revolução Portuguesa.